Olá. Quando é que um documento tem real validade? Bom, um documento ele tem validade quando ele é autenticado por uma autoridade competente. Dependendo do documento, você tem que levar num cartório, ele tem que ser redigido, muitas vezes até pelo próprio tabelião ali. Tem documentos que têm que ser autenticados por um juiz ou por autoridades, outras autoridades civis, né? Prefeito, governador, presidentes, aí dentro do poder legislativo, etc. Sempre tem que ter uma autoridade que vai autenticar aquele documento e, dependendo do documento, ele precisa de outras autoridades que assinem ali. É conjuntamente, é como a gente costuma chamar, é o poder do carimbo, né? O poder da caneta. Bem, o fato é que Deus, ele também, ele tem alguns tipos de documentos que ele emitiu, vamos dizer assim, e eles estão registrados. São documentos em que ele fez algumas promessas formais, para a gente ser mais específico aqui, documentos em que ele formalmente estabeleceu algum tipo de coisa que com a qual ele estava se comprometendo. Então nós precisamos pensar, será que alguém poderia invalidar um documento no qual Deus se comprometeu formalmente? Bom, antes da gente responder a essa pergunta, claro que ela só tem uma resposta válida. O fato é que aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que a gente está estudando, nós temos visto que o legalismo judaizante, que atacava ali as igrejas da Galácia, naquele primeiro século, algo que indignou Paulo profundamente ao perceber que os Gálatas tinham se fascinado, né, com aquele falso evangelho, como ele chama, né, que procurava impor ali o judaísmo aos gentios que se convertiam, e isso de uma forma a desqualificar, inclusive, o evangelho pregado por Paulo e pelos demais apóstolos, o que leva ele a defender ali o seu apostolado. Tudo isso a gente já viu. Ele traça ali, inclusive, um histórico, né, do seu desde a sua conversão, a sua integração ao grupo apostólico, etc. Ele vem falando algumas coisas ali. E na última passagem nós vimos Paulo ali falando sobre Abraão e como é que Abraão foi justificado. Abraão não foi justificado por meio da lei, que tanto os judaizantes faziam questão de enfatizar que a lei tinha que ser obedecida, e todos os preceitos dados ali aos israelitas, como a circuncisão, etc., tinham que ser seguidos ali pelos gentios. E Paulo traz esse argumento, mas espera um pouquinho, Abraão, ele foi justificado antes ou depois, de ser circuncidado? E ele mostra que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, portanto, a sua justificação não tinha nada a ver com a sua circuncisão. Aliás, a circuncisão foi mais tarde, 14 anos, né, mais tarde, e acabou sendo o selo da sua fé, uma vez que Deus depois renovou ali a sua aliança com Abraão. Bom, o que Paulo vai continuar fazendo aqui, ainda no capítulo 3, onde a gente está, é continuar argumentando em cima das escrituras, em cima daquilo que os próprios judeus se baseavam. Então ele está lidando aqui no terreno próprio, né? Ele não foge, o tempo todo ele mostra que o evangelho não é uma novidade, né? Como a gente já viu lá no início, né? O evangelho não é uma invenção do cristianismo, embora ele tenha se manifestado por meio de Jesus e dos apóstolos, ele está lá previsto no Antigo Testamento, ele está presente em todo o tempo ali, e Paulo ele vai mostrando essas bases. Agora veja, quando a gente chega aqui no versículo 15 do capítulo 3, o que Paulo diz? Ele diz: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Qual é o argumento de Paulo aqui? Que as pessoas lá, desde aquele tempo, já sabiam que um documento devidamente ratificado, ratificado quer dizer que é confirmado, é homologado, é autenticado, né? Depois que ele passou por essa etapa, ninguém mais vai poder acrescentar, rascunhar, tá aqui o carimbo, mas eu vou acrescentar mais uma página aqui, né? Vou colocar um adendo aqui, alguma coisa. Não, se você tiver que colocar alguma coisa, tem que colocar antes de autenticar. Mas o fato é que Paulo traz este argumento da inviolabilidade, do fato de determinados documentos serem irrevogáveis, eles não podem ser mudados. Ele traz essa realidade que nós conhecemos aqui do mundo civil, né, do mundo humano, né? Ele traz essa realidade para nos mostrar a realidade espiritual da verdade a respeito das promessas de Deus. É isso que nós vamos ver hoje. Então, continuando aqui, inclusive já seguindo no texto aqui, do versículo 16, nós vamos até o 18. Eu já li o 15 do capítulo 3. Então, na sequência, nós temos o seguinte: Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, deixa eu só já fazer aqui um link, né? Você vê que ele está dizendo: assim como em qualquer documento humanamente ratificado, né, confirmado, autenticado ali, também as promessas, dessa mesma forma, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Continuando, então. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Vamos ver então essas promessas irrevogáveis, como é que elas funcionam, o que Paulo está dizendo aqui, para continuar construindo a sua linha teológica, que vai de encontro, que vai justamente para combater essa maneira muito perversa, né, que logo surgiu ali como uma espécie de seita, né, pseudo-cristã, ali invadindo as igrejas, seduzindo os cristãos, que acabavam acreditando que sim, eles deveriam, em primeiro lugar, submeter os gentios à lei. Muito bem. Então vejam, em primeiro lugar, Paulo nos mostra aqui é que as promessas convergem para Cristo. Paulo ele vai buscar ali no texto de Gênesis, eu já mencionei isso na última passagem, ele vai buscar a palavra descendente ou descendentes. E aqui nós temos uma questão, em primeiro lugar, gramatical. A palavra, não precisamos aqui ficar falando palavras na língua original. A gente tem ali uma palavra no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, que Paulo está olhando lá, ele está olhando para Gênesis, né, a promessa de Deus para Abraão. Lembre-se ali dos capítulos 12, 15, 17 de Gênesis. Então ele está olhando para isso e está olhando para a palavra que consta ali é semente. E essa palavra semente, na realidade, ela pode ser usada tanto no singular quanto no plural. Então, veja, Paulo não está se baseando apenas na questão gramatical. O que ele está se baseando aqui é na verdade teológica. E por isso nós precisamos entender que Paulo tem autoridade para fazer isso. Não é qualquer um que pode fazer. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Não é qualquer um que pode dizer, ah, o sentido aqui é exatamente esse porque eu estou dizendo. Não, ninguém pode sair por aí fazendo essas. Tendo esse tipo de interpretação. Mas Paulo é um apóstolo, ele está escrevendo inspirado por Deus, ele tem autoridade para dizer isso. E o que ele está dizendo aqui claramente é que quando Deus fez promessas ali a Abraão, ele estava fazendo, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? Ele estava fazendo promessas não apenas aos seus descendentes físicos. Eu digo não apenas porque os descendentes físicos não estão descartados aqui, tá bom? A descendência física de Abraão, mais especificamente os israelitas, essa descendência física de Abraão, ela é contemplada nessas promessas, mas ela vai tomar uma direção logo adiante, porque está se referindo a território, está se referindo ali a questões materiais, a posse ali daquela terra prometida, uma terra não é fictícia, né? Ela não é simbólica, tem fronteiras ali delimitadas e etc. Mas essas promessas, elas não apenas não se limitam a esses descendentes físicos, como isso não traduz as promessas na sua plenitude, no plenitude. Na plenitude do seu cumprimento, entende? O que acontece é que essas promessas, elas só são plenamente cumpridas em Cristo, porque afinal, as promessas incluem, sim, uma grande descendência e tudo mais, como você pode ver lá, a gente já falou sobre elas aqui, não vamos ficar repetindo tantas coisas, mas lembre-se do ponto fundamental ali, que por meio dessa descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então veja o que Paulo está dizendo. Esse cumprimento, ele necessariamente ele tem que convergir em Cristo. Convergir quer dizer ir todos os caminhos levam naquela direção, né? Tudo vai até ele. Nós temos que ter cuidado quando afirmamos que tudo na Bíblia fala de Jesus, né? Porque a gente não pode fazer certas associações que às vezes o pessoal faz aí de forma bastante criativa, vamos chamar assim, para dizer, para ser suave aqui, né? Para usar um eufemismo, né? Mas o que acontece é que veja que Deus ele é eletivo nessas promessas desde o início. Por quê? O que que ele faz? Ele promete para Abraão, mas depois ele diz para Abraão, quando Abraão resolve ter o filho num sistema paralelo lá, né, com a escrava, ele diz, não, Deus diz, não, mas não vai ser por aí a tua descendência vai ser através da tua mulher, de Sara, através de Isaac, o filho que vai vir contra todas as probabilidades humanas, mas ele virá, né, ele é o verdadeiro filho da promessa, e é para ele que vão as promessas, é através da descendência dele. Para Isaac, mesma coisa, lembre-se que Isaac, a sua esposa Rebeca estava grávida de dois gêmeos, mas apenas um deles seria o herdeiro das promessas. E no caso, Jacó, e não Esaú. Teve toda aquela trama, como você sabe, e no fim, Jacó foi realmente o herdeiro das promessas. Depois você vai ver que, dentre os filhos de Jacó, uma tribo particularmente seria destinada para receber certos tipos de bênção. O cetro, no caso, né? O cetro é o símbolo de realeza, do poder, né? É destinado ali nas bênçãos de Jacó, quando ele se despede ali dos seus filhos na sua partida, já quase morrendo ali, é destinado ali para Judá, para a tribo de Judá. Depois, mais lá na frente, eu estou resumindo muito, é lógico, lá na frente nós vemos que essas bênçãos, elas são confirmadas para a família de Davi, para os descendentes de Davi. Por isso que Jesus, chamado no Novo Testamento, muitas vezes identificado como o filho de Davi, o que equivale a dizer que ele é o Messias, Ele é aquele para quem as promessas apontavam, o verdadeiro Messias. Então, o cumprimento de Jesus não é simplesmente um descendente, ah, é aquele descendente ali, aquele específico. Não, é a pessoa especial, é o Filho de Deus, né? Por isso que a declaração de Pedro é tão significativa, quando ele diz: Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Olha, você é feliz, é bem-aventurado, porque certamente não foi carne e sangue que te revelou isso, quer dizer, não foi a tua inteligência, a tua consciência que fez isso, que chegou a essa conclusão, mas foi Deus que te mostrou isso. O Evangelho, com Jesus no centro, esse sim é bênção para todos os povos. O povo de Israel não conseguiu fazer isso. O povo de Israel não é bênção para todos os povos, mas um israelita, né? Um único descendente de Abraão, esse sim, as promessas realmente convergem para ele, como a gente sabe. Veja, qualquer sistema doutrinário que retire a centralidade de Cristo, é claro, vamos entender o que é essa centralidade, como já procurei dizer aqui, né? Não é qualquer centralidade, é a centralidade naquilo que importa, na questão da salvação, na questão de que ele é o Messias, e tudo mais. Buscar associações aí aleatórias, isso não ajuda ninguém, né? Obviamente, mas o que a gente está falando aqui, o que a Escritura está mostrando, é que quando você tira essa centralidade de Jesus, quando você não percebe que tudo converge para ele, essas promessas de Abraão convergem para ele, você perde tudo, você perde toda a noção do que a Escritura realmente está dizendo. Então, isso é que é importante na questão das promessas. Em segundo lugar, o texto nos mostra que as promessas, elas se sobrepõem à lei de Moisés. Você pensa assim: não, mas a lei é importante, a lei foi lá dada com tanta pompa, né? A terra tremeu, Moisés saiu do monte lá com o rosto iluminado. A lei é a base lá da vida de Israel. Tudo bem, tudo isso está certo. Mas acontece que ainda assim ela não pode se sobrepor às promessas. Paulo diz que as promessas foram dadas 430 anos antes da lei. Claro, a conta que Paulo está fazendo aqui, não se esqueça que os judeus ficaram, os hebreus, né? Ficaram ali escravizados no Egito durante 400 anos, né? Claro, nem todos esses anos, né, são contados. Teve os primeiros anos no tempo de José ali, em que eles não eram escravos, muito pelo contrário, eram até privilegiados. Mas veja, somando todo o tempo, chegando até Jacó, não, a gente não vai fazer aqui contas em minúcias, né? Mas o fato é que é a conta que Paulo está fazendo. A partir do momento em que você traça uma linha ali da descendência, dos primeiros descendentes de Abraão, até chegar o tempo de Moisés, quando a lei foi dada. Quando o povo está saindo do Egito, não esquece disso, é que a lei foi dada. A lei foi dada 430 anos depois. Então, é muito tempo, né? É muito tempo. E o que acontece é que a lei, quando ela veio, ela não trouxe qualquer elemento, qualquer cláusula, qualquer dispositivo, qualquer coisa assim, que anulasse aquilo que a promessa estabelecia. Nada. Nada na lei diz: olha, a partir de agora, tudo que foi dito para Abraão deixa de valer. Não, isso não existe. Essa questão técnica tem que ser eliminada já de cara, né? Então, o que Paulo tá demonstrando aqui é que, assim como a justificação de Abraão precede, ou seja, vem antes da sua circuncisão, as promessas que ele recebeu, elas vieram muito tempo antes que a lei fosse dada, a lei que foi dada lá para Moisés. Então, em primeiro lugar, as promessas, elas se sobrepõem porque elas elas continuam. Imagina uma linha, ou como se fosse, sei lá, uma estrada, né? Uma estrada larga que você vai, sai daqui de Bom Jesus Perdões e vai para Campinas, por exemplo, vai lá para o Vale do Paraíba, sei lá. Vamos pensar em Campinas, né? Que é quase uma reta, né? E aí você tem as várias estradas que podem caminhar em paralelo, elas vão até um certo ponto, depois elas desviam, uma começa aqui, termina ali, sendo que, na verdade, a grande estrada, ela continua, ela não é perturbada, pelas outras estradas. É assim que Paulo está procurando demonstrar, e com isso ele diz que não apenas a lei, as promessas, elas precedem, elas vêm antes da lei, como elas independem da lei. É muito importante a gente entender um conceito aqui. Ao contrário da lei, as promessas são incondicionais, gratuitas, como Paulo tá dizendo aqui no texto. As promessas que Deus fez para Abraão, ele as fez sem que Abraão tivesse que cumprir absolutamente nada. Deus não colocou condições. Deus não disse: olha, Abraão, se você for uma pessoa santa, andar no meu caminho, se você for obediente, se você fizer isso, se você fizer aquilo e tal, você vai receber as promessas. Não, apenas e tão somente a palavra de Deus diz que Deus. Ele disse: olha, eu vou te dar isto. Em seguida, a Bíblia diz: Abraão creu em Deus e foi assim declarado justo, recebeu a declaração de Deus, da sua justificação ali. Veja, elas são incondicionais. Incondicional é isso, não ter condições, não é estabelecida nenhuma condição para que elas sejam cumpridas. Deus, ele vai cumprir essas promessas de forma absolutamente indistinta, independente. Um bom exemplo disso, a gente vê, eu citei agora há pouco, no ca o caso de Isaac e os seus dois filhos, Esaú e Jacó. Nós sabemos que desde o início Deus já tinha dito para Rebeca que haveria um ali dos dois que era o escolhido. Aliás, Paulo nos lembra disso em Romanos, no capítulo 9. Paulo lembra disso para nos despertar ali em Romanos a ideia dessas escolhas soberanas de Deus. Mas acontece que a escolha soberana de Deus, ela tem em vista que a pessoa de Jacó, sem que Jacó demonstre qualquer merecimento. Veja como é importante isso. Por isso que Paulo diz lá em Romanos: antes que os gêmeos fizessem bem ou mal, Deus já tinha estabelecido qual deles seria o herdeiro da promessa. Deus já tinha estabelecido. Claro que Deus tem que fazer isso. Deus não pode depender de forma nenhuma do desempenho humano, da capacidade humana. Isso não condiz com a verdade das Escrituras. Uma promessa que Deus faz é uma promessa incondicional. E veja que já na questão toda que envolve a confirmação de que Jacó iria receber a bênção da promessa, isso é desconcertante para muita gente. Por quê? Porque Jacó, você sabe que o nome dele significa aquele que segura o calcanhar, que também é sinônimo, era sinônimo na antiguidade, de pessoa trapaceira. Afinal, trapaceiro é aquele que dá rasteira, né? Segura o calcanhar, né? Puxa o pé, né? E parece que o nome dele se ajusta. Aliás, Esaú diz isso para ele, né? Mas bem que teu nome é Jacó, né? Você só apronta, você me aprontou, você continua aprontando. E ele passou a vida dele, realmente, pelo menos até um ponto da sua vida, aprontando essas coisas, enganando, trapaceando. Ele trapaceou para que pudesse receber a bênção do seu pai Isaac. Esse é o ponto. Veja, ele trapaceou, ele trocou ali, fez uma troca, né? com seu irmão Esaú, que trocou ali um prato de lentilhas, né, pela sua bênção, pela bênção do pai, a bênção, já que ele era o primogênito, ele tinha direitos ali, digamos, constitucionais, né? É chamado direito, os historiadores chamam isso de direito consuetudinário, né? Ele é oral, ele não está escrito, mas é algo que fazia parte da cultura, né? O primogênito receber sempre mais. E houve uma inversão ali, houve uma inversão através do engano, um engano todo elaborado ali, em conluio com a mãe, que tinha preferência, por Jacó e tudo mais. E muita gente se questiona, mas como Deus pôde concordar com isso? Como é que Deus pôde, confirmar que realmente Jacó fosse abençoado com toda essa trama, com toda essa mentira? Veja, o fato é que Deus já havia estabelecido e não importava o que ele fosse fazer. Eu quero dizer que eu creio, com toda a certeza que ele não precisava ter feito nada daquilo. Ele não precisava, bastava ele entender, bastava a mãe entender que aquilo que Deus já havia anunciado seria cumprido de qualquer forma. Mas é aquela história, né? É quase a mesma coisa que Abraão fez lá ao teu filho com a escrava. Parece que as pessoas estão sempre querendo dar um jeitinho aí para ajudar Deus a cumprir com as suas promessas, cumprir com aquilo que ele com aquilo decretou, aquilo que ele decretou. Isso é uma grande deficiência, é uma grande deficiência humana. O que Paulo está demonstrando aqui é que existe uma diferença entre o que é incondicional e o que é condicional. A lei de Moisés é condicional. A lei de Moisés, ela tem bênçãos e maldições. Olha, se vocês obedecerem, vocês vão ter tais e tais benefícios. Mas se vocês desobedecerem, olha quanta coisa ruim vai acontecer para vocês. Então aí, os cativeiros, que eles sofreram, todas as perdas, as derrotas que eles sofreram por conta da disciplina de Deus em não cumprirem aquilo que havia sido estabelecido com eles ali, na lei. Claro, a lei é condicional, totalmente condicional, mas ela não se contrapõe, ela não se sobrepõe à lei, ou melhor, às promessas de Deus. As promessas de Deus, elas estão em outra esfera, em outro âmbito, elas permanecem intocáveis, porque elas são gratuitas, elas não dependem de nada. Qualquer sistema doutrinário que confunda promessas com lei é nocivo. E nós temos muitos, infelizmente, sistemas doutrinários que fazem essa confusão. Mesmo aqueles que não são explicitamente legalistas, muitas vezes há essa confusão. E as pessoas acabam. Você pode pensar assim: nossa, mas é tão importante isso? Isso é extremamente importante. Por quê? Você tem que saber o que de fato você precisa obedecer na palavra de Deus. Se você não sabe, não conhece o que você tem que obedecer, talvez você esteja obedecendo coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus, esteja deixando de obedecer aquilo que é da vontade de Deus. Então é preciso que haja essa distinção e a gente não faça confusão. É preciso adotar uma teologia centralizada em Cristo, pregar o evangelho a partir desse conteúdo, sem esquecer que as promessas convergem para ele. Nós temos que nos alegrar por nós sermos co-herdeiros com Cristo, porque já que as promessas convergem nele, e nós somos chamados na palavra de Deus de co-herdeiros, nós entramos nessas promessas, nós passamos a fazer parte, nós estamos lá nesse testamento, nosso nome está ali, isso não vai ser revogado. Isso não vai ser anulado de forma nenhuma. Isso é totalmente insubstituível. Não tem como ser mudado. Nós precisamos saber que promessas são essas. Não pensar que são as mesmas promessas de Israel. São promessas diferentes. E eu digo que são mais elevadas do que promessas limitadas a este mundo aqui. Elas são promessas espirituais, são promessas nos lugares celestiais, como Paulo diz ali aos Efésios. Então, que a gente se alegre nisso, que a gente se aproprie dessas boas promessas, dessas boas certezas, que a gente não fique abalado aí com essas doutrinas que confundem, que limitam a soberania de Deus, que limitam as promessas de Deus e limitam a centralidade de Jesus Cristo. Que a gente viva isso, que o nosso coração esteja preenchido com isso e que as pessoas à nossa volta saibam disso, que nós possamos, saibamos comunicar isso a elas da melhor maneira. E que a gente fique, não só a gente fique imune a esses falsos ensinos, mas a gente consiga também, sem entrar em controvérsia, sem entrar nessas polêmicas todas que às vezes o pessoal se envolve, mas a gente saiba defender sempre o verdadeiro evangelho. Na próxima semana, nós vamos aqui continuar acompanhando Paulo, ele vai explicar um pouco mais sobre o verdadeiro caráter da lei. Qual é a essência da lei? Ele usa uma figura muito interessante. Vou dar um spoiler aqui, trazer aqui dar uma dica, né? Ele vai falar ali que a lei é uma espécie de tutor, né? Ela serviu como uma espécie de tutor. Que tutor é esse? Por que que a lei é comparada a um tutor? Isso é bem interessante. Então, até lá, que o tema de hoje, né? A passagem de hoje, fale aí ao seu coração. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.